авторизация моя парусная. Можно подвинуться. Rio 5-18. Romeu 018 para o Rio 5973. Approve a taxi if on 1 engine alpha, hold points only 10, tower 118, decimal 6, altimeter 31015. Recusei automático. Ativo no meu pé, decolando 17, curva direita no axé, controle 119, decimal 8, transponder 0125. Luz é bordo, exatamente, táxi, torre, no noite, meia dúzia, mais, que é cuidado. Agir de manutenção, confirme. Tá livre acionamento por táxi, Mike Delta. Good morning, American 980, wind 150 degrees, 08 knots, clear takeoff, remain 10. daí eu olho para o táxi com 3 a bordo, está encerrando o assalto, 3 horas e 20 de autonomia. 3:20 de autonomia? 20. Sala 9-9, táxi autorizado via parte 1, Índia Alfa, ponto espera 90, torno 1-8-6 dúzia, altimetro 90 no 5. A torre 18-6, em frente, Índia Alfa, me chamando no ponto espera, no Palmar 9-9. Corredores, aguarde transferência da torre Alfa Vitor Bonnet 35, call departure control 109, decimal 8. Go on, American 980. 980, passing 1000 for flight level 330. And we're going to maintain runway heading for about 5-6 miles for weather. Clear the void weather, FFY Jambo position. Copy, after clear weather, fly Jambo position. 4208, chamando 2186. 1-9-6, 1-4-2-0. Autorizado a linha decolar, destino 0, 1-3-0, grau 08, nós. Salvador, azul 42, 08, estabilizado no lock, 2 milhas de terra. 4208, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem, forma que está livre. Gente, azul 408. Pouso, azul 4208. 4208, vento 140, grau 08, nosso autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, azul 4208. Livre táxi, reporta ponto de espera, Mike, salto. 9911, decolagem 38, controle 119, decimal 8. 9911, 119,8. Delta autorizado, a linha ainda colapso 17, 120 graus, 109. Segue descida para 2000 com 1015, 1220, informe estabilizado. Tempo 2000, 1015, informe estabilizado, 1220. Patrulha total 9911, decola. 9911, contato, vigilância. 9911. 408, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette, Box 03, Azul 408. Delta decolou 241, controle 119, décima 8. 198, recorde. Controle, papapá, Tomás, recorde, recorde, bom dia. Aqui é com o Delta, reconstruindo a zona. Controle. Tem prazerosa de manhã, tira, reparta a 20, recorde. Pouso. Chame torre 18612. Chama torre 186, Alfa Vitor Juliette. Presente, está autorizado, curta final 17, Alfa Vitor Juliette, a porta na curta. Presente, autorizado, curta final, reflexo na mesa, Alfa Vitor Juliette. Contato 3 passos na Torre de Mar e desça para o 050. De Mar e desce, show. Por gentileza, vem aqui. Salve no ano, chame Recife, 12545. Total 9911, 12545. Isso. Controle Salvador, muito bom dia, voo 922, Mike de Ouro, 70. Bom dia, identifique, dentro 060. Aí dentro 060, identifica, voo 922. Mantenha o perfil, número 2 do sequenciamento. Reduza para 2209. 2209, 0 graus, 089, atualizado, pouso, pista no 7, Alfa Juliette. Atualizado, pouso, Alfa Juliette. Controle Salvador, mais bom dia, minha dúvida. Descida ao 166. 625, descida ao 070. Descida ao 070, identificando o 662. Voo no 434, reduza para 210 nomes. 9, retorno para 200. 02, o 3666, disse inicialmente para 3.000 pés com 1.500. 3.000 com 1.500, vai reduzir então para 70 mais. Solo 5-0, autorizado backtrack, bate 4 no corte de frequência. Chame torre 1862, é o 6200. Livre LS, forma estabilizada. 3.000 atualizado de LS, para 3.663. Desça para 2.000, reduza para 139, informe estabilizado. 7, vai descendo 2.000, pode tomar no ajuste? 15, 1.000 em cima agora, 1.016, 1.0 no meio. 0 no meio. Da Uxané, desça para 4.000 pés e reduza para 210. 4.000 reduzindo para 210, né? Na 2. O Gol 1922 desça para 3.000. 3.000 pés, o ajuste no 0 no meio. 3.000 confirmando o ajuste? 1.0 no meio. Confirma indicada? No 0 no meio está com 2409. 11. 434, livre leste, tráfego para 77 milhas, passando do novo momento, reduz a para 170 e quanto estabilizado. Vai formar, com 434. 3663, passa a duna, chamando a torre agora, 1862. 1862, tá prestando aqui. Voiduna, da presente, desça para 2.000 pés. 922, Voiduna, 2.000 pés descido, voo 922. É 200, solo 54, direita, solo 200, solo 9. Solo, bom dia, Xenia, 6200. 0, Alfa Juliette, 04. Alfa Juliette, 04. Baixar, trabalho. 3663, bom dia, vento 100 graus, 119, autorizado pouso, Cristiano 0. Autorizado pouso, 90, tá 3663. Firme aeronave? Acho que não é 6225. Ah, negativo, desvios pode ser feito à direita. Esse é o número 4 na frente, desvios à direita. Paciente, então segue na prova 235, pode passar na frente, 6225. Positivo. Estabilizado no 434 da Gol. Chame torre de comando agora, 1862. 86, vai chamar. 922, livre LS, plano estabilizado. Plano estabilizado em linha de Gol 922. Número 2, informarei que está livre. Meia 225, desce para 2.000, informe o termo dos desvios para voar na prova de Duna. Gente, descendo a 2.000, informa quando não regressa dos desvios ao meio 2.000.